states there tonight, it's my Lord King Sinkle, if anybody's any chance rolling on, or there's one of this one over. Pelo 097, muito boa tarde, autorizado com fim, nível 360, decolando 0, curva à direita, saída Árvore Elefa, após voo direto Nítibo, intercepta para o Zulu 21, controle Salvador Opera, 1208, aciona 5547, transponder. Autorizado com fim, 360, decolando 190, com curva à direita na Árvore Elefa, voo direto Nítibo, intercepta pelo Zulu 21. O controle 208 e o transponder 5547 para o voo 1097. 097, procedimento correto, pronto para o feedback, treinamento. Fala, confira uma posição para o 2709, vou pagar 2 Lima. Então, modificado para 3 Lima, 2709. 3 Lima, gente. Positivo, aquele brinquedo infantil é pipa que tem a corradinha lá, é uma coisa que pode danificar a asa das aeronaves pequenas. É, esse gato também ficou no assombrado uniforme, certo, desejar. Pode voar direto o Mômico, vai esquerda a companhia de Mômico. Positivo, vai setor na curva esquerda, após completar a curva, vai voar direto o Mômico, bravo uniforme certo. Quando pronto, autorizado, tem que falar na 7, vento 100 graus, 13. Eu dei 791, deixa 2510, autorizado R9, pistão 20, reporte para a função 3666. 2500, você portará no 366. Bravo uniforme 100, qual minha proibida para o destino? Pois não, para o destino será 300. Cabe 300, ainda mantinha para hoje, Momo, devido à aeronave para a decolagem? Nada, aguardando separação com o mesmo para manter a para o destino. Positivo, cruzando a vertical do aeródromo de Salvador, comprou de Momo, bravo uniforme 100. Serra Lima decolou ao 5-3. Foi informado pela aeronave que decolou à frente, pipa no eixo de decolagem. Um bom voo, chama o controle 120 desse nome. Ok, paciente, ficar atento, obrigado. Passando para o controle. Controle Papa Romeu, filho, Papa Romeu, filho Serra Lima, decolagem na 50, perfil coral. Papa Romeu, filho Serra Lima, contato radar na decolagem, junto via coral para nível de voo 1900, a porta atingindo. Gente, vai atingindo 1900. Papa Romeu, Serra, do Lueco, prossiga. Do Lueco, qual foi a localidade de pouso em Salvador mesmo? November, Serra November, copiado, Serra do Lueco, manter sobre a área de voo visual, o número 1506, alocado o código 0154. Vai manter 1506? Aguarde para prosseguir via litoral, o Serra do Lueco, iremos coordenar com a torre, e somente mantenha corredor de reporte passando o farol da barra. Salvador Azul, 4118, puxa, acionamento, feijão. 4118, autorizado, São Fantástico. Vamos lá para o carro, Azul 4118. Dino. Oi. A nossa foi ideal a 240. É 240, está autorizado usar o destino, pelo Serra Lima, quando possível ser chamado de pouso. É positivo, o nosso estimado de pouso será os 22. Confirme 2200? 1822, copiado. Nove sete, em coordenação junto ao controle, Salvador está autorizado, está solicitação. Ok, muito obrigado. Contra a escola, referente, direito, entrada, corredor, achando. Só para a escola, mal, onde está a escola, para o terminal. Bravo, uniforme, Serra, autorizado, voa destino. Direto, destino, papapá. Bravo, uniforme Serra, muito obrigado. Papapá, bravo, uniforme Serra, quando possível ser chamado de pouso. Vale pouso aos 2008, 2008, bravo, uniforme Serra. 2008, copiado. Passou Serra Vitor 366, visual 2791 da Azul. Passou, corrigindo, Azul 2791 no complexo, a missão de 198, decimal 95, bom pouso. 2895, bom. 1-8, decimal 95, corrigindo. Gente, 1-8, 95. Campo Vitor Charlie Hotel, serviço radar terminado, 1 minuto para através de Alagoinhas. Chame agora a Recife para serviço de informação de alerta na frequência 1-2-85 e caso negativo é essa, 1-2-5-4-5. Bom voo. Boa tarde, eu estou passando aqui para a Serra Hotel. Serra, você localidade que passa? Faça um certo no sistema de transição, me informe que eu não recebo mesmo. Está na reporte site. 363 no 4, autorizado Petrolina, nível 340, decola pista no 0, curva esquerda, saída, Momo, Nenim, via o peso 120, controle Salvador, opera, 1208, aciona 5555. Usado pouso, pista no 0, vento 100 graus, no 4 no 8. Teve pouso, 2790. Pronto, curte back, saneamento. Curva direita, saída coral, poderia acostumar parte pessoas a bordo e autonomia? Saída coral, curva direita, informa, Icon informa, fundamental decolagem 1895, ajuste na 012, por gentileza, confirme que todos a bordo. Zulu 4118, acionado para o táxi, seu B de 111, 2:51, até no Galeão. Mais continua entrou no 0, 13. No 3, Mogol. 7, livre táxi, até o ponto de espera, via Índia, lá 18,900. Obrigado, um bom trabalho. Salvador, muito boa tarde, Azul 4118, quanto espera da 1-0, pronto, visual contrato. Azul 4118, após expulso do tráfego nacional, autorizado a linha e manter 1-0. Após expulso do tráfego, linha e manter 1-0, Azul 4118. Vitorinho de Juliette, autorizado a linha e manter 1-7. Está mantendo 4-7. Eu recebo seu contato radar, nenhum tipo de informação, repasse passando para o próximo. Confirme quantos minutos para falar de Itapuã. Mais 4 minutos. 3. O 2107 autorizado, pushback acionamento, repassado. Papatango Eco Delta Foxtrot, pronto, cópia? Papatango Eco Delta Foxtrot, autorizado, Serra Novembro, papapapá. Decola da 1-7, primeira curva à direita, segue corredor axé, 1-1 pés, aciona 0135, controle 120, decimal 8. Direita, salão 19, 2791. Turim de Juliette, autorizado de colapso no 7, vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Contrário, o Papa Romeu aqui de Serra Lima para iniciar a descida, para encontrar em Juliette, verificar a manifestação da Zé. O Serra Lima, desça 4.000 pés, ajuste em Salvador, 1-0-3, com o IFR cancelado agora, 1-8-0-9. Gente, 4.000 é azul, Eco, para informação de estar funcionando, torre 1-8, decimal 95, composto. Eu não sei, grato, obrigado, bom, feliz ano. Esse é azul, Eco? É, eu só falo desse azul, Eco, ela passou, ficou sem questões, consegui parar em mar. Sim, esse é azul, Eco, é ponte visual com tráfego decolando 1-7, e ela mantém 1.000 pés no corredor cheio. Azul é com o tráfico, autoriza a prosseguir direto com o Zé em Mar da Presença? Ah sim, autorizado o cruzamento final 1-0, reporte liberando o final. Está autorizado o cruzamento final 1-0. Vitorinho de Juliette, decolou 1-0, visual com tráfico aproximando para cruzamento da 1-0, da final 1-0, é um Robson 4-4, sentido oposto no momento. Negativo, Vitorinho de Juliette. Vitorinho de Juliette, confirme com gentileza, transição está muito baixa. Negativo visual, Vitorinho de Juliette já está mantendo 1.000, vai ingressar a corredor até. Gente, agora está diferente, mantém escuro. Juliette, vai. 1-8, autorizado decolar com 190, vento 100 graus, 139. Decolar de azul, 419. Delta Fox, autorizado o acionar, reporte técnico. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 90, 13, convite. E 13 no ajuste, passou no índice 295, ponto de espera, gol 1090, esperado com 11. Colou na segunda. Retaguarda, inicia em tanque. Acompanha aí, retaguarda, inicia, ação com 44. Zero décimo oito, obrigado. Azul 4118. Azul 4118, está autorizado para subida no 1510 em condições visuais. Corredor a fé, é posto para a subida. É, não compreendeu, azul 4118, poderia confirmar? Azul 4118, corrija, suba a nível de voo 360 via saída árvore. 360 via saída árvore, azul 4118. Marcando lá. Aí pro Delta Fox, autorizado a linha e manter no centro. Como Salvador, boa tarde, voo no 620, informação Papá, autorização retida. Tem um tracão recuo. Monte Rio, controlado, rodará Zulu, Echo. 370, decola da 1-0, primeira curva esquerda. Segue perfil de saída Puca, Jamo, Caju, aciona 5562, controle 120, decimal 8. Repetir para Zulu 1-7, ainda 370, decolando da 1-0, curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. 562 é o transponder 1208, controle de saída, gol 620. Gol no 620, cotejamento correto, reporte para o pushback, acionamento. Tomara quando pronto, gol no 620. 823 Elefa. Direto Elefa, azul 418, obrigado. 0997, autorizado a linha e mantém o 90. A linha mantém, não, 90, o 0997. Voo 1097, autorizado a linha e decolar. 10 vento 1-10 graus 14. A linha decola, dá 10, gol 1097. Tempo de alta foto, autorizado a decolar 7, vento 1-10 graus 14. Uniforme, Mike, uniforme autorizado, acionar a reporte técnico. Acionado para o teste, acionamento. Não sei, por um jogo, 4 horas de serviço. Né, 314, aguarde a passagem da companhia retaguarda, pode ser autorizado. 6355, confirme o alternado. Alternado, 6355, autorizado o táxi até o ponto de espera na pista 10, via Pátio 1 Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10, 13, morreu. Bem, até a pista 10, via táxi 19. 97 decolou zona 5, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208, muito obrigado. Voo 1097, por exame 500. Esse Delta Fox decolou ao 16, chama controle 120 decimal 8, bom voo. 208. Afirmo, assim que o avô se livrar retaguarda, ele se chama o táxi 6314. Fora da barra. Controle Gol 1097 da Gol 1300 ao 1500, intercepta o corredor Axé. O 097 se mantém a 1510, visual, informa que é um tráfego nessa posição, vai desde uma hora menos uma milha, mantendo 1910, tipo a Papa Alfa 31. Sente do Delta Fox, TL Noticaz, o Gol 1097. Índio Juliette, controle com esse tapa do BC, estou autorizado para manobra frequência livre para a coordenação do seu voo. Com o voo. Oscar Malteco, tem condições de descida para 1.000 pés, inicialmente? Afirmo. Tente descer e manter 1.000 pés, já posso traduzir para 500. Interessada nessa criatura. Tente descer então 500 pés, já posso desloco para o Itapuã. Vai passar desloco para o Itapuã, né? Azul 4118, chame Recife, na frequência 1288, caso negativo da 260. 288, caso negativo 260, obrigado, uma boa tarde. Bom voo. Eco Delta Fox, quando possível, ser chamada de pouso. Bono 830, sente, informa um Boeing agora da sua posição. Na verdade, ele vai estar até a posição de 9 horas daqui a 1 minuto, o 1.500 pés, está dentro com medo. Bravo, uniforme CF, visto radar terminado, 4.5 milhas de torno noroeste de Salvador, para serviço de informação de voo alerta, chame Recife, em 1.2.85. 1.2.85, bravo, uniforme CF. Confirma o pátio que se encontra? São 4.5. Quente, uniforme máquina uniforme, reporte na interseção Papá. Altímetro no 0 no 2. Pode voar direto morro, eco Delta Fox, atento anteriormente ao tráfego informado e reporte livrando o CPR. O 1097 atenta a estação da posição de 3 horas a menos de 1 milha a 1.000 pés. Paciente do tráfego, Gol 1097. Vai assumir navegação pro diáfra mais 40 segundos. O 1097 está autorizado a usar na prova de alerta e subir a nível de voo 360. Muito grato, então. Vai livrar 1.500 subindo a 360 na prova de alerta, Gol 1097. Oxen M3 no 4, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 1 no Índia. Ponto de espera, torre 1, 1-8, decimal 9-5, ajuste 1-0, 1-3, 1-8. plataforma autorizada NIA e manter o nosso site. Alemanha 355, boa tarde, contato rolando da colagem, suba nível de voo 360, passando 2.000 pés, voo na trilha de Leda. 360, autorizado, passando 2.000 pés, Leda, 360 Delta Fox, serviço está dado terminado. Fique atento ao Vitorinho de Juliette. Qual é a nossa posição de 1 hora 10 milhas do Papa Alfa 32, seguindo para o Lorenzo? É o terceiro semana essa peça livre, é com Delta Fox no voo. Oi, Salvador. Boa tarde, estou na minha frente, não posso contar uma zero para 1. Cana 6314, autorizado. Alinhar, decolar para o 10, vento 1000 graus, 139. Alinhar, decola 90, chama 63, 14. Alô, Salvador, boa tarde, eu tenho 3835, informação Papá, autorização para Confins. Tan 3835, boa tarde, Papá confere, autorizado Confins, GPG 110, após conforme rota, nível 360, decola da 110, primeira curva direita, segue perfil de saída da EL, Leda, Motiva, aciona 5556, controle 120, décima 8. Troco, torre 1 no 8, decimal 95. Eita, Dael, Leda, Motiva. Aciona 55, 56, controle 208, da 3235. Da 3235, cotejamento correto no 8, reporte pronto. Reportará. Gente, acho que a Mike Echo, autorizado... Cruzamento do sinal 1-0, informo a aeronave de comando da 1-7, um Bravo Eco 9 Lima, irá manter prova até 1500 pés, reporte visual com tráfego, confirmando já autorizado o cruzamento do sinal 1-0. Autorizado o cruzamento do sinal, vai ficar atento ao caso da decolagem até 1500 pés, mantendo o da decolagem. Hoje é 6314, ele falou 24, chama controle 1-20, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho, bom. 1-8-6-9, sem identificação, desça 4.000 pés, ajustado na 0-3, ou na prova de ponte, após de ponte, tem a vida 367. Ok, 7 para 4.000, na 0-3, com a ponte, após de ponte, tem a vida 367. Sou Salvador Mocha, na MS-3-1-4, Moma na frente. Tem chat também, quem é com a ponte livrando o sinal na 0? Vamos coordenar a perua de Cogum, inicialmente mantém a via saída. Essa é a minha atriz no 4. Mantendo via saída, vazando, muito bem. Você fala o Mike no fone? É 0. 288260, 1135. Muito obrigado, Felipe, pela coordenação e liberação do banheiro da Axé hoje pra gente. Feliz 2015, saúde e paz a todos no APP. Tchau, tchau. Realmente bom voo. Controle, Papa Papa e Uniforme Mike Uniforme. Papa Papa e Uniforme Mike Uniforme, contato radar na decolagem. Suba nível de voo 1-0-0, autorizado voar direto destino. Obrigado, direto destino. Autorizado ali a gente decolar, 5-0, voo, 1-0-0.

Confirmo, 920, contato radar, sobre a via Pucca, nos enviou 370. Terra 1, 2, 3, 8, 0. Salvador, o TAN 3835 na posição número 8 para o puxa acionamento. TAN 3835, autorizado, estiver acionamento, reporte caso. Reportará para o táxi, TAN 3835. 314, chama o centro Recife, na 2000. N3 no 4, Recife 1-2000, Alterna 1-2545. Já 01, boa tarde, prossiga. Região 01, está autorizado a decolagem do prato do Graz da Presente, sentando ao aeródromo 100 graus, do Dr. Snois, aguardando a transferência. Confirmando o comandante? Então, 3835, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão na 0, via parte 1 no Índia, ponto de espera torre 1-1-8, décima 9-5, ajuste na 0-1-2, de Mongol. Equilíbrio até o ponto de espera da 1-0, pátio e Índia, do ponto de espera torre 2-9-5, beleza, bem-vindo, da 3835. Igualmente. Região 01, vou agora na proa de buraquinho, aguardando transferência. Proa de buraquinho, aguardando transferência, 01. Siga. Voador, boa tarde, até 3145, informação Papá, ponto 4 na posição 06. Campo 145, boa, Papá confere, número 2, prepare saída da El, Lula Mótima. 1169, pronto, cópia. 1169, autorizado Guarulhos, depois 10, após Taubaté, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita, segue perfil de saída da El, Leda Mótiva, aciona 5571, controle 1-2-0, decimal 8. O tráfego de Siri reposta cruzando 4 mil pés. Patamar cruzando 4 mil, reposta. 0-1. Uno 1169, cotejamento correto, reporte pronto. 01-510, litoral norte de Salvador, na escuta permanente. Escuta permanente, litoral norte, 510, patrulhamento guardião 01. 1620, chame centro Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. Recife 12685, alterna 2645, 1620, botete. Pronto, cópia? Pronto, cópia, siga. Tá 3145, autorizado Galeão, via Penovembro 857, após Moussou, nível 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Mótiva, aciona 5573, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, via Penovembro 857, após Moussou. Nível 360, derrota da 1-0, curva direita, no perfil da EL, Leda, Mótima. Cena 5573 e o controle 1208. Então 3145, contingimento correndo, com minha dúvida, reporte pronto. Tá pronto. Estou chamado para pouso em mais 7 minutos? Positivo, ao 1843. Quilo Sierra Lima, contato radar afastado de Salvador, 55 milhas sudoeste, mantenha o 080 na Praia de Maio. Patango Romeu Luiz, contato radar afastado de Salvador, 51 milhas nordeste, reporte de apos para descida, mantenha a proa do Ceasa, antiga rotatória, altímetro 10 na frente. Guardião 01, confirma o local do sobrevoo? Guardião 01, no momento está em Buraquinho. Funciona até Guarajuba, mais ou menos. Feliz 2015. Bom, José, muito obrigado. Feliz 2015. Deixa eu ver aqui. O plano 3235. Obrigado. Contato radar, subazia da Elga, de voo 360. Via da Elga, 360, TAM 3235. 869, Torre Salvador, 198, do Sinal Nascido. 895, 1809. Torre Salvador, boa tarde, com 1869, 13 milhas do CERN, 372, Sinal Nascido. 1869, boa tarde. Estou autorizado por Sinal 0, 110 graus, 139. Se repouso na 0, gol, noite, amanhã. Ano 69, é o B1985185, com print com 4 e 10. Estímetro no 0, no 3. No 0, no 3, no 1. E ainda ponto 01895013, gol 1169, obrigado, vamos acabar. Então 3145, na escuta? Prossiga. 3145, apenas corrigindo a transição, segue da Euleda após voa Irume. Ciente da Euleda, Irume e Bidef, copia 3147. 3145, negativo Bidef, da Euleda, Irume após novembro 857. N-A-2-1-0, Deus, você mantenha 2.106, altímetro 1-0-1-3. K210, tráfego 3 horas e 5.5 milhas, mesmo rumo, Bravo Eco 90, mantendo 089. É, 4206, sem identificação, desça as vias chegada na área até o 090, altíssimo. Com 1869, fala 4, Sandy Paulo, 1219, feliz 2015. Com 1169, de decolagem, 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Qual é o tempo total de voo? Tempo total de voo? 1 hora. Qual é o transponder 1791, posição normal, Guarani 1 0 1 0 normal. Contra eu, o estilo Sierra Lima, para a gente ser aqui, né? Sierra Lima, desce e mantém a nível de voo 070. 070. Não era autorizado o final do procedimento. Renato, reporte deve por 366 estabilizado no final. 1169, decolado aos 45, controle 120, decimal 8, não vou. 208, 1169. Feliz 2015. 10, autorizado o final do procedimento. Renato, reporte deve por 366 estabilizado no final. E autorizado é Renato, após pensar em continuar estabilizado. Opa, meu correção, tá 4-4, Sierra Lima, desça e mantenha 4 mil pés, altímetro 1-0 no 3, vai seguir um Airbus 320 agora, posição de 2 horas e meia dos mil, desse mesmo, né? Cruzando 4 mil pés no destino. Gente, para 4 mil, tem o mesmo no ticket do Papa Romeu 37. Controle bom no 169. 9, contato radar, da via da Elm, nível de voo 360. Da Elm, Fiat, para o 36. Motorista, valor 3190, contagem, 1180, pronto, se quiser informação, contato. 3190, acena identificação, dessa via chegada Mari até o 050. Sobe a Mari até o 050, acena 3190. 4206, desse mantenha 4 no 6, altímetro 1093. Eu copiei 4 mil, pode confirmar isso? 4206, altímetro 1093, autorizado 4.2. 4206. Da Lima, após o TAP, vou para o Cerveton 366, aguarde autorização para o final do vídeo. Gente, após o TAP 366, Cerveton 366, aguarde autorização. Autorizando 4-5, coordenando o equipe de sala, 5, bom em livrar retaguarda, inicie chantagem. Após o bom na retaguarda, inicie o processo 4-5. Baixo Lima, Eco. Comação, papá. Confirme o nível freestyle. Tente avante, tente cópia. Só tem alguma vez o Luiz com controle. Esse inicialmente é da 2500 pés. A 3835, chame centro 3598. Terna 123, décima 8. Confirma a primária 1238, a 3835. Primária 1251. 1251, e a secundária, por favor? 123, décima 8, 0. Obrigado. Trato RNAP, 2190. Canal 6210, Torre Salvador, 198, decimal 9. Torre Salvador, 7223. 895. Ah, 895. O Filho Serra Lima vai atingir 4.000. Filho Serra Lima, desse mantém a 2510, altímetro 1013, reporte a Vitor 366 estabilizado. O Airbus 320 que segue na aproximação. Gente, Camará no Serra Vita 3, bem estabilizado, tem o prazo no Tiquet, baixando para 2.500. Torre Salvador, Janeta 2.90, estabilizado na Renato, fez o aparato. TAP, voa para o serviço 366. TAP, 366. O Pilo Serra Lima interceptando o 366. Serra Lima, Torre Salvador, 198, do final 95. Eu estava sim, com a bagagem. Eu estou aqui no Serra Lima. Lima. 1895, a gente é no 03 de Morro. 3, 3, 3, 3, 3, 3, recebeu 2.500, reportar estabilizado o 06. 3145. Achando em verdade. 8. 1169, Recife 1251, alterna 1, 2, 3, decimal 8. Salvador, é o Gol 969. 969, copio o controle? Positivo, eu copio, porém não consegui entender. Poderia confirmar? Frequência do centro Recife, 1251, alterna, 123.8. 1251 ou 1238, é isso? Afirmativo. Obrigado, bom 2015 aí. Espera um momento. 6190, como recebe o controle? 5/6190. Sim, é o tráfico na 17. Tio Serra Lima, cancelada 1852. Condição de base curta para final 17? Positivo. Fazer curta reporte final 17, que é o Serra Lima. Lima. O número 645, SM identificação, deu para desvio, chegada bom, 74 mil pés, altímetro 9013. Papatão Romeu, do Luiz, que Deus se mantenha no 1.500 pés, altímetro 9013. Luiz, 1-0. Fala 5-3, libera pra sua direita, solo 1-2-1, decimal 9, bom dia, seja 2015. Obrigado, 2-1-9. 3-3-3-1-9-0. É com Delta Fox Trás, prossiga. Então, Foxtrot Lima Eco autorizado em Sierra Whiskey, November Bravo, conforme rota, plano Yankee, nível 380. Decola da 1-7, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, correção Momo, transição Froti, aciona 5540, controle 120, decimal 8. Salvador, boa tarde, 1-4-5, pode estar andado, 10 pronto. 3-1-4-5, boa tarde, autorizada linha MES, decolagem, pistão 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-4-9. 2-0-0-0, decolar, pistão 1-0-0-3, 0-4-5. Poxa, 6-2-1-0, boa, segue Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Tony Mike, boa tarde, prossiga. Para cobra, solo 1-2-1-9. Salvador, boa tarde, azul 4-2-0-1-9-6 milhas. Azul 4-2-0-6, boa tarde, continua para o final, salva.